Conexão Antena Zero no seu smartphone ou no seu tablet. Acesse tunein.com e dê uma busca. Antena Zero. A Rádio Antena Zero apresenta Desobediência Sonora. Huelga, companheiro. Vaya... Salve, tamo no ar com mais um Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. Hoje a gente vai ter um assunto aqui meio complexo que aconteceu aqui durante essas semanas, que é a greve dos caminhoneiros. E como a gente não conhece algum caminhoneiro para vir falar, eu convidei aqui o Gabriel. Ele escreveu um texto na internet que eu achei muito bom, e aí eu convidei ele para vir aqui trocar ideia com a gente, pra gente ver um pouco sobre isso. Valeu, Gabriel, por colar aqui hoje. Obrigado aí também pelo convite. E aí agora eu vou começar a perguntar, porque todo mundo tem muita dúvida, você vê na internet, todo mundo perguntando, sua família perguntando, o que é isso, o que aconteceu? Então perguntar para você falar um pouco, o que aconteceu nessa última semana para acontecer essa paralisação, porque foi muito do nada, ninguém tava esperando ela. Então se você puder fazer um histórico do que aconteceu. Então, pegou todo mundo de surpresa realmente essa greve, né? Foi uma coisa que de repente tinha paralisado aí a cidade, acabado a gasolina, faltando um monte de coisa, e é uma categoria que ninguém nunca dava muita importância, né? A gente não sabe direito o que é os caminhoneiros nesse país, né? Apesar de já terem feito greves nos anos anteriores, né? Contra a última, se não me engano, 2015, 2016, né? Que foi lá na época do impeachment. Teve bastante impacto, mas não tanto quanto agora. E, enfim, essa greve aconteceu. O principal fator, assim, foi por causa do aumento do preço dos combustíveis mesmo, a política de aumento de preços, que pega direto na renda dos caminhoneiros, né? O preço do diesel dobrou, assim, no último ano. E eles entraram em greve, teve essa coisa que foi em parte as empresas mesmo que pararam, em parte foi os trabalhadores autônomos, que é metade da categoria, pelo menos. E outras categorias somaram na luta também, né? Daí ficou esse caos no país, assim, parou o país. E o que é esses trabalhadores autônomos, para quem não sabe, e os contratados? Eles são contratados por empresas e os autônomos não, eles gerem seu próprio trabalho ali. Existem algumas grandes empresas no setor, né, com centenas de funcionários. 30% assim, da categoria é mais ou menos empresas, que são, daí tem, são os funcionários mesmo, os salariados e tal. E outros, algo em torno de 60%, 70% é autônomo. Desses autônomos, desde o cara que tem um caminhão que é dele, paga, ganha frete, até pequenos empresários, assim, seria um cara que tem 2 caminhões, 3 caminhões, 4 caminhões, né? E acaba contratando outras pessoas, né? Pra fazer as viagens, né? Daí é uma categoria que é isso, tem esse nível muito grande de autonomia ainda, né? Mas acaba sendo também muito precarizado, porque aquela coisa que o contratante, a empresa que paga o frete, ele tem muito controle sobre o trabalhador. Então, na prática, muitas vezes acaba sendo tipo um Uber, né? O cara tem o seu carro, tem um caminhão, mas ele não é realmente o chefe, assim. Ele acaba sendo funcionário da empresa que contrata ele, que é sempre a mesma empresa, né? Que o horário superriso. É uma categoria também que é isso, o caminhoneiro ele chega a ficar 19 dias sem voltar para casa, né, fazendo viagens pelo país, chega a varar à noite, assim. É uma categoria que tem muito uso de drogas, até ilícitas, para não dormir durante o volante. Isso acaba sendo também uma das categorias que mais tem morte por acidente de trabalho, que é essa. Vai lá, bate o caminhão, muito assalto também, né? Que é muita criminalidade. E eu tava vendo esses dias a galera falando que um caminhoneiro chega por tudo isso que você falou, ficar 19 dias fora de casa, pegar um salário em média de R$1.500, né? Uma categoria muito precarizada e cada vez mais, ainda mais com esse abaixo do com esse aumento do preço aí do nada, né? E aí tem uma discussão que tá rolando pelas redes sociais, internet, na mídia, é se é greve ou se é lockout. Aí ficou nessa dúvida, uns falavam que era greve, outros falavam que era lockout, que eram os empresários que estavam fazendo essa paralisação, outros falando que era meio a meio. É, vocês tem como falar isso pra gente, qual que é a sua opinião mais ou menos sobre se era lockout, se era greve, se era um meio termo, e também explicar o que é lockout pra quem não sabe aqui na... os ouvintes. Então, realmente era greve e era lockout. Era as duas coisas. Não é a mesma coisa. Mas estava rolando as duas coisas. Assim, que de um lado, realmente tinha os empresários que pararam. Eu tenho amigos que foram. Eu não consegui colar muito nos caminhoneiros mesmo. Assim, mas eu tenho amigos que foram e relataram. Que é isso? Você perguntava pro cara: o que está aqui? O meu patrão me mandou. Né? Então teve muito caminhoneiro que parou porque a empresa determinou. Mas também o movimento, ele foi muito amplo. Grande parte da categoria que parou era realmente de greve mesmo, em relação às condições de vida mesmo, que eles estavam. É isso, a pauta da gasolina, que é da gasolina do diesel, né? Que eles querendo baixar, impacta diretamente o salário deles, sobretudo dos autônomos, né? Então, era a pauta, ao mesmo tempo que beneficia alguns empresários. Era uma pauta central salarial mesmo, né, para os autônomos, porque o dinheiro a renda deles vai como eles bancam tudo para manter o caminhão, eles que pagam diretamente a gasolina subtraindo do frete, né? Então tinha esse duplo caráter, porém é complicado isso. Uma coisa que eu critico muito nesse debate, inclusive o texto, né, o texto que eu publico, coloquei a greve caminhoneiros e a pasmaceira da esquerda, né, que a esquerda, eu acho que ficou meio é uma greve patronal, não entendo os caminhoneiros e ficou sem reagir em relação a isso. Nesse sentido, eu acho que tem que haver uma solidariedade aos caras, tipo, não é deixar na mão da greve patronal, entendeu? Acho que tinha um lado à esquerda da coisa que ele precisava de apoio, precisa de apoio também, precisa ser compreendido e apoiado. Tá? É, houve uma mudança de narrativa na mídia, né? Nos primeiros dias, a mídia não tava criticando como a greve. A greve tá impactando, etc. Então tava meio. Mostrava coisas boas do que tava acontecendo. E depois que teve a reunião das associações que teoricamente poderiam representar com o governo, que teve um acordo, e aí os caminhoneiros não aceitaram esse acordo, passando por cima dessa reunião, teve um giro na mídia disso, né? E começou a criminalização, aí você já podia ver bastante coisa. O que, que você consegue pensar, explicar sobre esse giro que deu na mídia, o porquê disso? A mídia, ela foi um fenômeno parecido com o que aconteceu em junho de 2013, assim, de quando o bagulho ganhou um apoio popular generalizado mesmo, de assim, isso no, mesmo todo mundo, as pessoas falam mal de greve, geral estavam apoiando essa greve no primeiro momento, porque todo mundo está insatisfeito com o governo, todo mundo está achando meio tá caro mesmo os combustíveis, né? E teve um apoio muito grande da população, né? A mídia não vai bater de frente com a população, ela meio que dá uma mascarada, faz uma média, né? Mas é até a página 2, né? Tipo, uma figura que eles criaram agora que lembra muito a figura do vândalo que eles faziam em 2013, de diferenciar o bom manifestante do que seria o vândalo para justificar a repressão. Eles estão fazendo aquele negócio do infiltrado, que eles chamam, né? Os infiltrados. Que é todo mundo que tem um discurso um pouco mais politizado. Inclusive, eles chamam até a direita de infiltrado, né? A galera, os loucos da intervenção militar lá. Tudo pra eles são infiltrados agora, né? Nossa, eu queria conhecer esses infiltrados. Porque porque sempre que falam que tem alguém incomodando o Estado e os patrão, falam os infiltrados. Gosto dos infiltrados, a gente já conheceu esses caras. E hoje a gente vai fazer uma playlist aí bastante rebelde, com umas canções, umas versões revolucionárias e tudo mais. Aí a gente vai tocar a primeira música aqui, a versão de A La Huelga com a banda Puag. Aí a gente já volta pra continuar essa ideia aí. De volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. E hoje a gente tá aqui trocando uma ideia sobre os caminhoneiros, sobre a greve dos caminhoneiros. Não tô com caminhoneiro aqui, tô com o Gabriel pra gente trocar essa ideia. E cara, teve o... dentro dessa greve teve uma disputa de narrativa entre as organizações e indivíduos também, da esquerda e da direita, né? A esquerda pautando mais a questão da Petrobras estatal, a questão da política de reajustes da Petrobras, e a direita com aquela pauta liberal que tira as taxas, aí tira a taxa da Previdência, da... Opa, calma, quase que eu caí aqui. da saúde, do SUS e etc, né? E aí eu queria saber, falar, você deter mais sobre isso, sobre essa disputa de narrativa e pra onde que você acha que tá indo isso daí, né? Quem tá ganhando essa disputa no geral? É um tema complexo, mas assim, por um lado, a Petrobras dessa conjuntura que o governo Temer, né, do impeachment, etc, teve uma mudança radical assim, na política que está acontecendo em todos os estatais. Eu trabalho no Banco do Brasil, né, que também é uma empresa estatal, e a gente está passando por algumas modificações bem parecidas, assim, que é o funcionamento das empresas estatais muito totalmente voltado para o lucro, para dar maior rendimento aos acionistas, que tanto o Banco do Brasil quanto a Petrobras são empresas de capital misto, né? O caso da Petrobras é um caso até mais pesado, porque ela tem ações na Bolsa de Nova York, então tem uma pressão do capital internacional sobre ela muito forte, inclusive, né? E antes, historicamente, a Petrobras ela sempre foi utilizada como para fazer política de governo mesmo, né? Então, o preço dos combustíveis ele sempre teve um pouco de subsídio. Esse aumento que está tendo na gasolina, que provocou essa greve dos caminhoneiros, se deu porque a gestão do Pedro Parente instaurou uma política de preço na Petrobras de colocar o preço do petróleo no Brasil no patamar assim, do que está no mercado internacional, dolarizado, que acaba sendo um preço muito mais alto do que era o cobrado normalmente. Por isso que foi lá em cima os valores, né? Nesse sentido é isso. Tipo, na prática, a greve colocou em colapso essa política liberal, assim, e esse discurso, né? A direita ainda tenta ganhar, né? Agora, como você bem citou, colocando a conta da greve dos caminhoneiros nos programas sociais, né? Mas aí é uma disputa que está em aberto, né? Aí a luta vai determinar para onde vai. Mas, por hora, eu tô otimista com essa quebra dessa hegemonia liberal que tava, assim. De fato, a greve dos caminhoneiros foi um fenômeno que acabou com essa, por um primeiro momento, com essa política deles. Colocou na pauta do dia, né, essa questão, porque pouca gente comentava. Quem comentava era internamente se falava sobre isso. Eu, por exemplo, nunca tinha me pensado sobre isso, assim, sobre as ações, o que isso impactava na economia como um todo, né? E aí também, como aconteceu isso, de colocar na pauta nacional essa questão, estourou bastante mobilização de outras categorias, né? Eu vi os professores de escola particular já estavam entrando, mas houve também um diálogo, os motoboys entraram, o pessoal de vans escolares entrou. Então, esse processo de solidariedade, como que você enxerga, né? Eu vi também que teve uma pesquisa que 87% da opinião pública estava favorável à greve, mesmo a gente se ferrando aí nos mercados sem abastecimento. Como que você explica isso, esse processo de solidariedade? Você acha que foi importante nessa mobilização? Foi muito importante. Eu acho que esse foi o diferencial dessa greve. Por mais que tenha sido essa greve meio complicada, do lockout e tal, isso gerou um processo de debate, de apoio, de solidariedade nos trabalhadores de diferentes setores, que é muito louco de ver, assim. Teve. No texto até explora um pouco isso, que eu milito no movimento de transporte, né? E essa greve foi muito parecida com o de 2003 no sentido da centralidade do transporte no desenvolvimento da luta, porque mobilizou todas as categorias imediatamente afetadas pelo preço da gasolina. Tipo, teve greve de Uber, né, paralisações em vários estados de Uber, motoqueiros, as vans escolares em São Paulo, em especial, assim, parou mais de 80% das vans, assim, mais de 20 mil vans paradas, fizeram atos extremamente radicalizados também. E os próprios petroleiros, né, quem fabrica o bagulho. E mesmo outras, tipo, tá rolando um clima de resistência contra a reforma trabalhista, contra N ataques que estão rolando aí. Que você falou mesmo, tá rolando umas greves que já iam rolar de qualquer forma, que não foi por culpa dos caminhoneiros, mas que são muito loucos também, que entram professores privados, que é uma categoria que nunca faz greve, tá se mobilizando porque estão cortando os direitos deles, né? Ou até no banco tá tendo uma paralisação aí contra uma reestruturação, que é um bagulho que nunca tem paralisação fora da campanha salarial, assim, é uma coisa que mostra que tem um clima, um momento na conjuntura aí que vai ter pau, tá ligado? Vai ter luta. Você no seu texto tem uma parte que coloca greve geral, assim, uma pergunta, né? Você acha que isso aí teve bastante traço de uma greve geral, que seria o ideal? Porque, por exemplo, eu tenho o quê? 32 anos, nunca tinha visto algo parecido, assim, né? Uma greve meio que por tempo indeterminado, com traços nacionais, eu só via coisa parecida além dos livros, sei lá, na greve de 17. Aí você acha que teve bastante traço de uma greve geral? Ou poderia surgir alguma coisa, ou ainda pode, né? Porque ainda tá em processo. Agora, como a conjuntura tá louca, não sei o que vai dar, do que vai ser o futuro, né? Mas já tá em dissenso um pouco os caminhoneiros agora. Talvez exploda alguma outra coisa inesperada. Mas, sem dúvidas, esse processo que rolou foi o mais parecido de uma greve geral que a nossa geração viveu, assim. E que é bizarro, que também foi bem por fora das organizações tradicionais, assim, por fora do sindicalismo oficial. A maioria das mobilizações foi por fora do sindicalismo oficial, né? Foi por fora dos partidos, seja a esquerda, seja a direita, a greve dos caminhoneiros, né? Por mais que os partidos depois tenham tentado se colar um pouco, na prática eles não estavam na organização. Inclusive isso foi até bom, né, em alguma medida, mas também deu caráter de confusão ideológica, né, que a gente tá tendo. Mas é isso, parou a greve dos caminhoneiros em uma semana, né, o texto lá, o meu espanto foi muito esse, assim, que em uma semana tinha parado. As principais indústrias do país estavam paradas total ou parcialmente, porque não tava chegando peças, insumos diversos, né, tava parando. Todo o agronegócio, mano, os números do agronegócio é uma paralisação absurda. Tipo, é 1 bilhão de frangos que morreu, tá ligado? 20 milhões de suínos, não sei quantos milhões de toneladas de leite, tá ligado? É uns bagulho a mais, assim. E isso foi, tipo, por um lado foi que uma greve meio que forçada da galera ter que parar porque não conseguia trabalhar, porque não tava tendo ônibus, porque não tava tendo combustível, etc. Mas por outro lado foi outras categorias aderiram ativamente à greve, né? E isso é uma coisa inédita, porque os dias de greve geral que tinha era aquela coisa burocrática, né? Era uma coisa decretada, era um dia, né? Que a greve geral que tinha em 2017. Essa não. Essa foi um movimento, entre aspas, espontâneo, né? Mas que acabou mobilizando várias outras categorias importantes e paralisando outras categorias que não tinha nada a ver, por conta do movimento de ação direta de travamento, de impedir os transportes, né? É o mais próximo da greve geral que a gente teve. Eu acho que o clima esquentou de tal forma que é possível que a gente venha viver novas situações desse tipo, né? Que a luta de classes aí tá só se acirrando, né? Não tem aqueles 10 burocratas engravatados negociando aqui e ali, e no fim trava toda a luta, né, num geral. Agora a gente vai ouvir uma música de uma banda espanhola chamada Los Muertos de Cristo, e o nome da música é Obreros Somos. E aí depois a gente vai entrar aqui no comercial e a gente volta pra trocar essa ideia aqui com o Gabriel. Thank you.

a greve dos caminhoneiros, ela acabou, por mais que ela não tivesse a intenção propriamente ser uma greve geral, tipo, não foi propagandeada assim, ela acabou tendo um impacto muito, muito maior, assim, economicamente mesmo, assim, tipo, se fala de mais de 1,5% do PIB de perda, tipo, na semana passada, hoje o número deve ser sendo os maiores, mas estavam falando de 9,5 bilhões, assim, de perda econômica nas diferentes empresas, assim, tipo, então, causou muito mais a greve dos caminhoneiros, e foi uma greve mesmo, assim, não foi, tipo, a greve geral dia 28 de abril foi uma paralisação de um dia, né, não foi greve, dos caminhoneiros. Foi uma semana e duas semanas quase, né, de greve. E arrastou, tipo, começou só com os caminhoneiros, mas acabou arrastando uma série de outras categorias, né? Desde que a gente tava falando de vai escolar, motoqueiro, Uber, até, tipo, teve greve de rodoviário, teve greve de professor particular, um monte de categoria aleatória que acabou aderindo, e um monte de gente que não conseguiu ir trabalhar, que realmente, tipo, as empresas pararam porque não veio coisas e tal. Mas eu acho que, assim, de diferença fundamental é a forma da organizativa. A greve do dia 28/4 foi uma coisa burocrática, né? Uma greve que foi convocada pelas centrais sindicais, de cima para baixo, né? Foi uma greve por decreto das organizações dos partidos, né? Essa greve dos caminhoneiros não, ela foi, por mais que tenha tido essa questão do envolvimento patronal, ela foi feita de baixo para cima, não teve participação na organização de nenhuma grande organização, seja a esquerda, seja a direita, no primeiro momento, né? E inclusive isso foi a força da greve, porque no primeiro momento o governo tentou negociar, daí fechou um acordão, eu lembro na quinta-feira passada, primeira vez que o governo declarou que fez um acordo, fechou lá com os principais sindicatos, tanto de funcionário quanto patronal, as principais entidades de caminhoneiro, assinou lá, vai acabar a greve. No dia seguinte a greve tava mais forte, tá ligado? Isso é inimaginável no sindicalismo, né? E os caminhoneiros passou por cima das suas entidades, porque era um movimento que era isso, era articulado por baixo mesmo, de forma descentralizada, pelo WhatsApp, né? Não era uma organização burocrática. Por outro lado, tem umas semelhanças nesse caráter do lockout, por incrível que pareça, né? Que na greve geral do dia 28/4, alguns setores fundamentais que pararam, eles pararam também porque a empresa deixou parar, né? Você tem Rodoviário São Paulo, que era um sindicato patronal, que decretou greve sem tipo, não envolvia os trabalhadores, mas decretou greve no dia 28. Era uma paralisação patronal, ou mesmo empresas que liberaram seus funcionários no dia 28, teve muito esse tipo de coisa, né? Então, é curioso que nesses momentos de mobilização mais geral, às vezes a burguesia, ela, tipo, a classe dominante, ela interfere diretamente na ação direta, assim, ela também participa para tentar dirigir o movimento, para tentar disputar, né? E enfim, a gente não pode se intimidar com isso, tem que meter o louco, assim, né? Acho que esse debate do lockout às vezes que é uma coisa de a gente não pode se envolver com os burgueses, mas na real ele, quando a luta se generaliza, eles vão se envolver e a gente tem que bater de frente, né? Agora a gente vai ouvir então mais uma música, já que a gente tá falando de greve geral, Flicks tocando greve geral, e aí a gente volta. Deixa quieta lá. Thank you. Salve, tamo de volta aí com o Desobediência Sonora, hoje falando sobre a greve dos caminhoneiros. É, a gente tava falando aqui dos traços, as diferenças de quando uma greve é chamada de cima pra baixo, com essa que nem dá pra saber muito bem de onde veio, como começou. Mas é, você, pelas leituras aí que você fez, você acha que... Como que foi articulada essa greve? Porque ela foi articulada a nível nacional, tinha mais de 500 trechos paralisados e as pessoas foram aderindo. E tinha gente que falava de intervenção militar, e gente que falava fora Temer, tinha todos os tipos de recorte ideológico. Vi uns até, em alguns trechos, a galera indo conversar, a galera falando contra as eleições, com um discurso mais à esquerda, assim, mais à extrema esquerda, né? Como que foi? Dá pra ter uma noção de como que começou essa articulação? Foi por WhatsApp mesmo? Tudo indica que foi no WhatsApp. E realmente, como você fala, acho que o que marca ideologicamente essa mobilização foi uma imensa confusão ideológica mesmo. Uma mistura de um monte de coisa. Eu cheguei a ver um cara defendendo intervenção militar pra libertarem o Lula, pro Lula presidente, tá ligado? Você vê o nível de confusão. Tinha, eu vi umas dessas também. O bagulho a mais, assim. E mas isso, acho que tipo, foi uma mobilização que envolveu uma galera que, é isso, não tava ligada às organizações tradicionais, não era pessoas aí precarizadas, que não tem essa... necessariamente esse debate político anterior, né? E isso dava pano pra manga pra muita coisa. Inclusive, muitos que estavam defendendo intervenção militar, nos últimos dias que teve uma repressão militar muito forte, bateram de frente com os militares, apanharam. E hoje já pensam diferente. Você vê declarações de cara que apoiava os militares falando que, na realidade, os caras estão aí defendendo o Temer, etc. Que... o exército também tá corrompido, né? Os caras perceberam. E... mas essa confusão, ela... Não, voltando assim pra questão especificamente, assim, tipo, eu acho que foi uma mobilização que ela foi muito organizada pelo WhatsApp mesmo, de uma forma descentralizada. Porque o caminhoneiro é uma coisa... É isso, é uma categoria que não tem grandes concentrações, né? Tá tudo viajando por aí, não fica parado num só lugar. E então é até difícil de organizar nesse sentido. E o WhatsApp foi um pouco... permitiu, uma ferramenta que permitiu a galera se unir. É claro que tinha vínculos anteriores aí que talvez precisam ser melhor conhecidos, né? De grupos, pequenos grupos, diversos lugares do país. A gente percebe que no sul foi um pouco mais forte que nas outras regiões. Inclusive essa mobilização até por ter tido as greves anteriores mais fortes lá. Mas não se deu a organização, ela foi muito pelo chão da coisa mesmo, assim, por esses grupos, da galera que se conhecia já antes, e foi combinando a paralisação pelo WhatsApp, o que permitia que muitas vezes as entidades fossem lá acordar com o governo, um acordo, e a galera decidia, tipo, por mais que na hora o cara que for ia lá repetir uma coisa, falasse uma coisa, mas depois a galera no WhatsApp desmentia tudo e a mobilização continuava crescendo, né? Permitiu esse atropelo. E acho que foi a primeira grande mobilização de trabalhadores ocorrer de uma modo assim, que junho de 2013 também foi meio assim, por um momento teve o MPL lá puxando, mas depois é isso, se espalhou em várias convocações aleatórias no Facebook, de uma maneira bem descentralizada, por todo o país. Secundaristas também tinha sido muito assim, muito WhatsApp, Facebook, convocando sem passar por uma instância superior, né? A galera se organizando por baixo mesmo. E de trabalhador, eu acho que essa é a primeira grande mobilização no país que usa massivamente essas ferramentas, né? É, dá a impressão que a galera acha que o trabalhador é uma coisa só, formada já, né? E não tem contradição, às vezes, né? Dentro dos discursos que a gente vê por aí. É, qualquer greve vai ter alguém com a bandeirinha do Brasil, confuso, né? A ideia da greve é essa, né? Ser pedagógica, minimamente. E aí, outra coisa que também você falou que a esquerda, no seu texto, você falou que a esquerda ficou pasma, né, nisso tudo. E aí vem a questão, né? A gente faz críticas também a organizações mais burocratizadas e tudo mais. Mas você acha que também não tem problemas, assim, quando a greve ela não tem nenhuma instância e é meio solta pra isso, pra ser cooptada por outras forças? Você não acha que tem que ter um meio termo aí? Ou você é um dos otimistas enquanto a isso, essas mobilizações mais descentralizadas e de uma certa forma espontânea, né? Que não dá pra dizer que é totalmente espontânea. Eu tenho um amigo uma vez que fala que os partidos chamam de revolta espontânea quando eles não organizaram, né? Enfim, foi as pessoas de baixo mesmo. Eu sou pro lado muito pessimista e muito otimista ao mesmo tempo. Eu sou otimista porque eu vejo que vai rolar cada vez mais luta, que o bagulho tá louco. Mas, por outro lado, realmente é um problema que essa despolitização do processo, esse espaço que a direita teve, né, que é até a extrema direita teve, né, na disputa das narrativas, né, durante a greve. É preocupante isso, né? A gente vê intervenção, falando de intervenção militar, né, a gente que é anticapitalista, né, bate receios de períodos históricos muito sombrios, né? Então eu realmente acho que faltou a esquerda, e o meu texto mesmo chama, acho que a esquerda pangou pra caralho, mano. A esquerda ficou, não entendeu o que aconteceu logo de cara, ninguém entendeu, né? Culpa, enfim, é normal não entender, mas teve uma postura muito negativa em relação à mobilização, enquanto setores da direita, logo de cara ao ver a mobilização, se jogaram pra cima, foram dar apoio, foram ajudar. E a esquerda também tinha que ter, parte da esquerda tinha que ter feito isso também, fez depois, mas isso pode ter um custo elevado, assim, dependendo dos sumos que isso venha a ter, né, porque infelizmente é isso, mobilizou trabalhadores que antes não tinham tantas mobilizações, mas agora tem. Que esses trabalhadores sejam disputados pela extrema-direita é péssimo para o desenvolvimento das lutas no futuro, né? Então, é importante a esquerda estar junto. Mas eu sou do tipo assim que não defende que tem que ser também, vamos fazer um partido burocrático, né? Eu acho que tem que ser por baixo mesmo, né? Mas tem que politizar, tem que ter o debate, tem que ter... Né? O louco que chegou numa teve até uma entrevista que tava esse negócio de intervenção militar, não vai ter eleição, tal, tal, tal. Aí o coronel Vilas Boas lá, que é o fudidão do exército, falou que quem defende uma intervenção militar é maluco, né? Não, até o próprio exército não tem condição. O exército que não tem condição nem de ter um plano B de abastecimento vai fazer o quê, né? Sem o apoio da burguesia. É engraçado você ver uns vídeos na internet dos caminhoneiros falando. Você vê que no fundo eles têm uma indignação imensa com os partidos, com o sistema político, com a economia, com como tá o país. Estão extremamente indignados. E eles falam intervenção militar, mas eles não têm uma concepção clara do que seja isso, né? Tanto é que muitos aí já mudaram de ideia, que tinha esse discurso ao ver a atuação dos militares. Na prática, algumas vezes, alguns discursos que você vê, se trocasse a palavra intervenção militar por revolução, ali caberia perfeitamente, porque o que o cara quer é que mude esse sistema, né? E muitos ali querem mais participação popular, querem mais direitos, né? Só que é isso, não houve esse trabalho de politização, um debate, mas a esquerda é o resultado aí de anos da esquerda, né, encastelada no governo, longe dos trabalhadores, né, isso. Bom, agora vamos ouvir então mais uma música, é uma versão da música Arroja La Bomba, e tocada pelo Jarbanzo Negro. Não sei se fala assim, eu sempre sou ruim na dicção de músicas estrangeiras, mas é Jarbanzo Negro, não sei se é Jarbanzo Negro. Vamos tocar e depois a gente volta. Hasta que consigas, hasta que consigas, hasta que consigas, hasta que consigas, hasta que consigas, hasta que consigas, hasta que consigas, hasta que consigas, hasta que consigas, hasta que consigas, hasta que consigas, hasta que consigas, hasta que consigas, hasta que consigas, hasta que consigas, hasta que consigas, hasta que consigas, hasta que consigas, hasta que consigas, hasta que consigas, hasta que consigas, hasta que consigas, hasta que consigas, hasta que consigas, hasta que consigas, hasta que consigas, hasta que consigas, hasta que consigas, hasta que consigas, hasta que consigas, hasta que consigas, hasta que consigas, hasta que consigas, hasta que consigas, hasta que consigas, hasta que consigas, hasta que consigas, hasta que consigas, hasta que consigas, hasta que consigas, hasta que consigas, hasta que consigas, hasta que consigas, hasta que consigas, hasta que consigas, hasta que consigas, hasta que consigas, h Tamo aí de volta com Desobediência Sonora. Hoje aqui com o Gabriel trocando uma ideia sobre a greve dos caminhoneiros. Ô Gabriel, você acha que agora, depois de 9 dias de greve, acho, não sei se foi mais, e aí surgiu alguns boatos que a greve vai voltar, outros dizem que é só boato, e ao mesmo tempo os boatos têm mobilizado também. Você acha que tem algum prognóstico aí do que vai acontecer para os próximos dias? Dá para arriscar ou é uma coisa totalmente imprevisível? Bem, é imprevisível, na real. Eu não sou muito otimista porque de voltar agora, porque realmente eles obteram vitórias bastante significativas e houve uma puta repressão militar nos últimos dias, né? Então acho que deu uma desmobilizada. Mas surgiu do nada esse bagulho, né? Uma coisa... Pode voltar do nada. E... Mas eu sou bem otimista, assim, no futuro, assim. Essa greve colocou... Os caminhoneiros sentiram sua força, certo? Dá pra ver nas falas até de vários caminhoneiros que circulam na internet. Que é isso, eles se reconheceram como uma força capaz de parar o país e... Então eles provavelmente se... Petrobras meteu louco de novo, ou várias outras situações que inevitavelmente o capital acaba causando com os trabalhadores. Eles tendem a se movimentar novamente e também foi um puto exemplo de luta vitoriosa, forte, pá, que tá mobilizando outras categorias. Eu acho bem provável que a gente veja é que nem depois de junho de 2013, assim, isso vai deixar um rescaldo de lutas, de intensificação de lutas. E aí também colocou uma questão que é relativamente nova, né? Porque com esses anos todos dessas leis e a favor da terceirização e tudo mais, cresceu um setor precarizado que não tem como se mobilizar em sindicato, por exemplo, como tradicionalmente foi, né? Metalúrgicos, etc. Agora tem esse setor novo, grande, massivo, por exemplo, não só caminhoneiro, mas Uber, setor de telemarketing, tem uma relativamente nova, né? Porque já vem anos crescendo e a dificuldade de mobilizar isso é muito grande. Sei lá, trabalhadores da limpeza, que é praticamente toda terceirizada, limpeza, vigilância. E aí tem esse desafio de como organizar isso, né? Porque é muito frágil as relações de trabalho desses setores, né? E aí se colocou essa nova... Você acha que essa greve dos caminhoneiros deu uma luz aí no fim do túnel de como conseguir se organizar toda essa galera que tá difícil, que não tem como, que se organizar é mandado embora, é assediado ao máximo? Eu não tenho tanta esperança, assim, de uma luz mesmo, mas... Eu realmente vejo, acho que vai ter mais lutas desses setores, assim, até que rolou já durante essa greve, né, dos Ubers parando, o motoqueiro fazendo manifestação, e esse tipo de categoria precária, pejotizada, terceirizada, tende a rolar mais esse tipo de luta, e vão ser lutas, assim, tá se colocado cada vez mais lutas por fora das organizações, porque as organizações não estão organizando nada nesses setores, praticamente. Só que o acirramento, tipo, as condições estão piorando nesses setores, e isso vai mobilizar a galera, ainda mais com cada vez mais esses exemplos de luta acontecendo, né? E eu vejo com otimismo que vai rolar mais luta, mas ainda é um cenário sombrio, né? Isso, reforma trabalhista, ataques, vai ser a luta de resistência, né? Mas que vai ter luta, vai. Isso já é uma boa coisa, né? A gente chegou aqui ao final da conversa hoje. E aí eu queria agradecer aí ao Gabriel por ter vindo trocar essa ideia. Eu tava querendo trazer alguém pra falar sobre esse assunto. Tava difícil, né? Porque como tava complicada a situação, você não sabia muito bem. Não conhecia ninguém que tava na luta. Também não... É difícil sair nos trechos lá. Não tem como sair lá na Regis Bittencourt do nada e chamar alguém. E se chamar também, você não sabe muito bem qual que é a ideia. Então, foi bem legal a gente ter visto o texto. Então... Deixar esse espaço aí para você deixar o contato dos textos, contato não, os links dos seus textos, ou deixar alguma dica aí pra galera que quiser se inteirar mais desse assunto. O texto foi publicado no Passa Palavra, né? Passapalavra.info. agradeço também o convite aí, aos ouvintes, ao espaço. Foi bem bacana o debate. Acho importante fomentar esse tipo de discussão, até porque tem tido muito preconceito na esquerda em relação a isso, a debater esses novos setores, a esse tipo de luta mais por fora das organizações, né? É, acho importante a gente se jogar nessas lutas, assim, que infelizmente a classe trabalhadora é mais do que só a esquerda, né? Então é necessário expandir a luta, né? Enfim, é isso. Certo. É, e fica a dica aí já, né? Depois não adianta reclamar, né? Se não, você fecha os olhos pra toda essa nova. Esse novo trabalhador precarizado, se fechar os olhos pra eles, uma hora vai acontecer alguma coisa, e se a esquerda não estiver lá, pode ser que alguém que a gente não queira esteja. Sim, é disso que é importante, a gente não ficar panguando, né? Conseguir ver e pra estar junto na hora que for necessário no futuro, né? Um grande recado, não panguemos então, vamos fazer o corre aí. E aí, que pra quem quiser ouvir o Desobediência Sonora aqui na Antena Zero, todas as quintas, às 18 horas, a gente vai ao ar no antenazero.com. E pra quem quiser ouvir outros programas da Antena Zero, entra no mixcloud.com/AntenaZero. E o Desobediência Sonora, o canal do Desobediência Sonora é mixcloud.com/desobediencia-sonora-antena-zero. E é como Antena Zero, o Desobediência Sonora já tinha os programas antes de estar aqui na rádio. Quem quiser ouvir, tem aí coisas desde 2010, 2011. Entra no nosso site, que é o desobediencia-sonora.milharal.org. A gente vai terminando o programa e a gente vai ouvir o Escapé com a música El Vals del Obrero. Valeu, gente. Até a próxima. Este es mi sitio, esta es mi gente. Somos obreros, la clase preferida. Por esto, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo el patrón. Sí, señor, sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Esto está a los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz de pesado, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando al costado del bienestar. ¡Arriba! Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! En esta democracia hay mucho listo que se lucra exprimiendo nuestra clase social. Les importa cuatro huevos si tienes 14 hijos y la abuela no se puede esperar. Somos los obreros, la base de este pueblo, la que siempre pierde el mismo final. Un juego bien pensado en el que nos tiene.